polícia na favela. Eu tô correndo, não devo nada, mas tô ligeiro como uma crocodilagem. O tempo inteiro, fique esperto, sempre atento com tudo, com todos. À sua frente, ao seu redor, falsos amigos, bem pior. Quem é você que quer me ajudar? Se identifica, vamos lá. Vim de longe para te ver, sorriso aberto, a esperança está no ar, com a certeza de poder te ajudar. Sou o seu subconsciente que vem te alertar. Sobre seu anjo da guarda que pode até te largar. Está esquecendo dele, nem vou falar da vela que você prometeu, não deu para esperar. Depois pede pra ele te ajudar. O Pai Nosso, antes de sair, não faz mal a ninguém, pelo contrário, só faz o bem. No dia a dia da periferia, preto, pobre, suspeito, assim é minha correria. Não confunda amizade com liberdade. 22 anos na flor da idade. Agradeço a Deus por chegar onde eu cheguei. Objetivos conquistei, ideias certas eu já gravei. O meu vulgo é Nego Blade. Quem me conhece, respeita, não tira. Mas se quiser testar a febre, pode partir pra cima. Nunca tirei cadeia, nunca fui pra Febem. Mas te respeito, se me respeita também. Já vi vários morrer, porque fala demais. Tipo leve e traz, vários perdidos na polícia, em becos e viela. Dentro da favela começou o jogo. Pega, pega, não sei se vai pegar. O moleque é ligeiro, vai escapar, tem a proteção de Deus para te ajudar. Ele também é gente e merece respeito. Ele só queria ter dinheiro pra poder se alimentar, ter um lar, crescer, viver. Ele só quer sobreviver. Eu faço a minha rima sem sair do clima. Eu faço a levada sem perder a rima. Eu faço a minha rima sem sair do clima. Eu faço a levada sem perder a rima. Eu faço a minha rima sem sair do clima. Eu faço a levada sem perder a rima. Eu faço a minha rima sem sair do clima. Eu faço a levada sem perder a rima. É domingão, o tempo tá da hora. Chama os mano, vamos jogar uma bola. No campo, na quadra ou na escola. A IPL e a Kiki, vê se não demora. Liga os loucos do morro do samba e não embaça. Não esquecendo da favela da fumaça. Favela City, os mano representa. HCN, rimando em câmera lenta. O som é louco, eu gostei pra caralho. Não esquecendo do Tupac, favela do baseado. A minha rima é o terror de Diadema. HCN é a panela da humildade, roubando a cena. O rap te saciei, enquanto isso eu fico na bola de meia, vendo o movimento da quebrada. O que que pega com a rapaziada? Como sempre não dá nada, mas se der, também tô na parada. Tô com sede, bebo água, a mesma que o chão de sangue lava quem morreu. Pergunta como essa, ouço constantemente. Infelizmente minha gente tá morrendo aos poucos. Tá se acabando, no fundo do poço. Amanhece mais um dia, sempre a mesma rotina. Uns saindo para trabalhar, outros para se adiantar. Quem sou eu, quem é você para criticar? Cada um no seu devido lugar. Eu prefiro rimar, outros fofocas. É povinho, é mato, para te atrasar sem fazer nada de errado. Tomo vários enquadros, já estou acostumado a conviver no meio desse safado. Eu faço a minha rima sem sair do clima. Eu faço a levada sem perder a rima. Eu faço a minha rima sem sair do clima. Eu faço a levada sem perder a rima. Eu faço a minha rima sem sair do clima. Eu faço a levada sem perder a rima. Eu faço a minha rima sem sair do clima. Eu faço a levada sem perder a rima.